tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol meia. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, eu amo. Existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me existir.